começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júlio Fez Urbisquita. Edu Aurai, olha só. Opa, faz tempo que eu não visito esse quartinho aqui da casa. Aqui é um quartinho mais reservado aqui, né? É, olha aí, tô me sentindo privilegiado. Bruno Carvalho. Oiê. Vamos aqui atualizar assuntos aqui, assuntos do Universo 99 Vidas. Vou atualizar aqui que já faz 7 anos que eu não bebo refrigerante. 7 anos, rapaz. Olha aí. Eu decidi parar, porque enfim, eu sabia que tava fazendo muito mal a minha saúde, porque eu tomava demais. Nenhuma gota? Não botou nenhuma gota de refrigerante desde então? Nenhuma gota. Porra, não teve recaída nem nada, Felipe. Eu diminui muito meu consumo nos últimos 5 anos aí, mas de vez em quando ainda tomo, principalmente o zero, né, que é o... Ah, não, mas o zero não conta, pô, zero é praticamente água com gás, cara. Não é. Com um sódio, né? Sódio, né? Ah, sódiozinho de leve, que é isso, velho? Somar um copinho vai fazer diferença nenhuma. É, eu tomo pouco pra caramba, assim. É? Eu não tomo, tipo, não dá uma... Não tomo uma garrafa por semana, tá ligado? Não dá nem isso. É que... Eu não compro nem garrafa, grande. Eu era viciado em refrigerante. Ah, não, imagino... Talvez em açúcar, né? Açúcar é foda. Eu tomo açúcar. Exato, provavelmente. Acho que esse é o ponto do refrigerante. Você toma um refrigerante não zero, mano, você tá tomando um copo ali de açúcar, velho. Exato, o bagulho é muito açúcar. É tanto que o zero é o que mais bomba nos supermercados hoje em dia, né? Aparece mais o zero do que o normal, né? Tanto que eu vi a lata de coca, eu comprei uma esses dias, sábado passado. Eu acho estranho o gosto da coca normal hoje em dia. E na lata estava escrito assim, esse... produto contém alta adição de açúcar, os caras já metem a real hoje em dia, já na lata do rolê. É que é obrigatório, né? O pessoal da Anvisa agora obriga a colocar, inclusive, se você for comprar até produto assim, leite condensado, vai estar lá, alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Tipo assim, é um negócio, uma caixa branca e preta, né? Zero aesthetic, que é pra deixar a pessoa... Aesthetic! É pra deixar a pessoa bem alarmada mesmo, né? Como é que é o seu lounge, né? O seu baseball bat. Baseball bat. Caraca, como é que é? O Rodrigo Góes virou meme, né, mano? É impressionante. Ele fez uma análise dos jogadores de League of Legends, patrocinado. Muito bom. Não, mas, o cara é fantástico, né, velho? O cara... É, eu comentei com os meninos esses dias, tipo, essas paradas de internet é muito difícil de me pegar, assim, eu sou meio chato pra essas porra, não, sei lá, não acho da hora, não, simplesmente isso é assim, o humor não bate, mas esse maluco, ele é muito figura, cara, não tem como. E sabe o que é o bom desse cara? Não é só que ele é uma puta figura, é que ele é um cara honesto, simples, direto, né? É inteligente pra caralho, e quando ele vai falar sério, você vê que ele sabe do que ele tá falando, é um cara diferenciado, assim, é um cara que, tipo, porra, podia aparecer mais Rodrigo Góes aí na internet que... Sim, que preza pela saúde da turma, né, também, né? Total. Ele fala muito sobre a saúde, né? É muito maneiro. Ô, Felipe, tu toma refrigerante até hoje? Toma, né? Tomo em grande maioria zero e tomo pouco, assim, sabe? Como eu falei, eu não chego a tomar uma garrafa por semana, porque eu não compro nem garrafa de 2 litros mais, assim. Tu toma, Edu, também, de vez em quando, aí, né? Zero, sim. O quê? Uma coquinha? É, coca zero. Cara, há anos. Refrigerante com açúcar faz muitos anos, assim. Eu dificilmente tenho em casa, assim. Tomo mais na rua, às vezes. É, na rua. Comer alguma coisa. Em casa eu não compro refrigerante com açúcar, não. O Bruno toma sempre, né? O quê? Refrigerante zero? Não, o refrigerante. Não. Tomo zero. O Bruno toma é o rei do limoneto aí, pô. Exato. Toma nenhum. Tá vendo como toma o Felipe não conhece? Conheço. Não, eu só tomo refrigerante zero, cara. Eu até já acostumei com o gosto, eu nem consigo voltar, porque... Depois Entendi. Que você toma zero, estranho, o normal amarga. Você estranha muito. E eu concordo com o Bruno aí. Os de limão zeros, pra mim, são os mais gostosos. Eu só tomo água com gás. Eu virei essa pessoa que toma água com gás. Idoso. O velho, o idoso. Exatamente. Problemas gástricos. É, eu pego um copinho com gelo e limão, e aí coloco água com gás e tô suave. Aí você dá aquela golada e depois faz... Ai, que delícia. É, exatamente. Resolvendo todo o seu estômago e intestino, né? Exato, é. Você faz um refrigerante zero simulado, é isso? Exato. É não artificial, né? É. Porque os outros são artificiais. Esses H2O, essas paradas são muito ruins. Muito ruim. Você acha que o gás é doce, que tá, né, na tua água? Essa água sua é São Lourenço? Natural, não. Não, eu tô falando do o sabor artificial que eles colocam ali, sabe? É. Na H2O, por exemplo. Que ele, pra mim, eu experimento H2O, parece que eu tô comendo. Alguma coisa com muito açúcar, pô, sabe? É muito doce pra mim, de boa. H2O tem menos gosto de doce aí do zero aí. É, acho que meu paladar, ele rejeitou esse tipo de bebida, saca? É, pode ser mesmo. Desacostumou. É, né? Hoje eu não consigo. Eu lembro que na época, eu tomava uma Coca 2 litros por dia, né, mano? Era isso. Tinha na geladeira uma Coca 2 litros. Aí não tem. E era de manhã, café da manhã, e almoçava, e merendava, e jantava tomando Coca-Cola. E às vezes eu ia comprar, né, uma Coca 2 litros, assim, eu comprava logo umas 4, 5 pra deixar no... Na dispensa, pra quando acabar uma, já colocar outra, saca? É que é foda que é muita caloria vazia, né? Às vezes o cara nem se liga, ah, mas eu como pouco, mas eu tomo um copo de coca. De que tipo, é o vai vício, dar o mesmo. É o vai dar o mesmo que teu almoço, quase assim. Edu, você com sede e você vai beber o refrigerante ao invés de beber água, caralho. E uma coisa triste pra quem tem, por exemplo, a gente tava falando de açúcar, mas o outro lado é as calorias, né? Não. Sim, e a galera que toma suco também, a caloria o é suco? Muito parecida, inclusive. Você toma um suco, tá? Felipe? Você faz amor com o suco? Eu sou, obviamente, Nery, porque eu não tenho shape nenhum, porra. Se eu tivesse ainda um shape... Pô, você tem umas panturrilhas da hora aí, eu vi na foto lá onde você pinta. Isso é só... É o skate? É o skate e a genética do meu pai mesmo. O Felipe é bem Nery mesmo, hein? Sou bem Nery. Que horas são aí? Tá cedo ainda. Tá cedendo. É, nem 4 horas. Não deu horário. Mas eu tô muito feliz de não tomar mais. Pô, excelente, assim, cara. Excelente mesmo. Não, as minhas taxas todas melhoraram depois disso. É bizarro, assim, sabe? É loucura. Ah, não, mas melhora mesmo. É um vício absurdo. Aliás, todo vício é ruim, né? Tudo que você é viciado, que você não consegue viver sem, é muito ruim. Total. Você se torna dependente daquilo, né? Uhum. E tem coisa que é hábito também, sabia? Você cria o hábito. Tipo... Sim, mas na verdade o psicológico é a pior parte, né? Pelo menos eu posso falar da experiência que eu já fui fumante, assim, diariamente e tal. E a parte psicológica foi a mais triste, assim, de resolver. Mas sabe, vocês falaram dessa parada de vício? Tem o filme clássico lá do Aronofsky, o Requiem para um Sonho, né? Que fala exatamente sobre muito vício bom. E tal. Reza a lenda que ele fez a galera ficar sem comer açúcar. Mó cara. Ah, eu li sobre isso também, hein? Pra dar abstinência, pros caras terem sintoma de abstinência pra saber qual é que era, assim. Não sei se é verdade, eu já ouvi essa história aí em alguns lugares. Mas pode eu ser. O Aronofsky, ele é desses, assim. É. Ele é desses, assim, que... Gosta dos atores de método. É. Tanto que o Jared Leto era o... Não, o favoritinho dele. Favoritinho nesse sentido. Pô, e esse filme é... Porra, fantástico. Não, esse todos os filmes são bons. Sim, mas... A gente usou muito referência visual pra fazer decupagem do primeiro clipe da Tipo Online. A gente usou muito Hacking. Até os do corredor, os assim, aquele negócio meio claustrofóbico. Noé. Bem na cara deles, assim. É, até os filmes ruins do Aronofsky, eles são... Eles têm coisas interessantes. Tipo, bons, ele vai fazer o filme do Noé. E aí você pensa assim, cara, vai ser o básico, né? Vai ser o tiozinho, né? Colocando lá os animais e tudo. Não, chega, tem que ser um negócio... Chega de lúvio, um abraço, né? Não, mas não é o pior, é o piorzinho. É o piorzinho fácil, assim, né? Comparado com, principalmente com os anteriores. Não, não consigo ser hater de Noé. Não, hater, eu também não. Assim, hater não, mas é que, tipo... Ah. O nível é tão alto. E tipo o que a galera fala de Poderoso Chefão 3. É um filmaço, mas comparado com os outros dois, né? Ah, é porque o cara veio de Cisne Negro, né? E aí então, você... Então, cara... Imagina que o cara vai vir com um soco na sua cara. Vem de Cisne Negro, lutador, hacking... Fonte da Vida. Fonte da Vida, que é fantástico. Pi. É, só filmaço. Inclusive, eu gosto bastante do Mãe, que é um dos filmes mais criticados dele. Porra, é fantástico, cara. Filmaço. É Aronofsky na tua cara, assim, o Mãe, né? Aquele tipo voltando às raízes, assim. Esse... existe um negócio... As pessoas popularizaram muito o Rotten Tomatoes, né? Que... É o site que reúne as críticas do mundo e etc. Ô, Jurandir, eu costumo falar que se existisse o Rotten Tomatoes nos anos 60, ninguém estaria falando de psicose hoje. É, exatamente. Também acho que é nessa vibe aí. E aí tem uma métrica que é muito mais importante que o Rotten Tomatoes para os estúdios, que é o Cinema Score, né? O Cinema Score é tipo aquela pesquisa de boca de urna que rola nas estreias. No cinema mesmo, né? Tem gente lá em diversos cinemas dos Estados Unidos, do Cinema Score, que fazem, tipo, que pegam assim, umas 10 pessoas assim, que saíram de uma sessão, e fazem uma pergunta assim, qual a avaliação que você dá pra esse filme? Especialmente, Júlio, porque a galera que não tá ligada nessa... É o público médio, normal. É o público comum. O público comum que vai ao cinema. A galera que não tá ligada nessas brigas que às vezes rolam nesses agregadores, assim, que é uma loucura do caralho ter brigas. Exatamente. Sobre esse tipo de coisa. E aí, uma nota A... Que é o A tem 3, né? O A+, o A e o A-, né? É, uma nota A, ele é uma certeza de que em algum momento esse filme vai ganhar dinheiro. Vai, porque ele vai gerar boca a boca, vai gerar algo. E aí o sonho de todo estúdio é ter esse filme nota A aí. E aí tem os vários B, aí tem alguns Bs que acabam funcionando. Mas é uma ideia pro estúdio, né? O estúdio fica muito feliz quando o seu filme entra com a nota A, porque sabe que em algum momento vai vingar. E aí o Mãe é um dos poucos filmes que ganhou nota F. Que é a pior nota do cinema score. Não entendeu nada, né? É que o povo não entende, né, cara? Foda. Muita gente saiu transtornada do cinema, cara, com esse filme. Comunidade Católica. Sim, mas eu não acho que ele é nível hacking na questão de perturbar, porque pra mim, hacking para o sonho foi mais perturbador que eu já vi na minha vida. Cara, o Mãe assim. É perturbador, cara. Mas não sei se eu já contei a história, mas quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, último dia de aula, a gente podia levar um filme pra passar na televisão, e eu e um amigo meu, a gente simplesmente baixou o hacking e botou na TV. Putz, traumatizou a classe inteira. E diga-se de passagem, a professora que tava na aula, porque ainda tinha, teoricamente, tinha aula, né, mas assim, só trocava expulsou o som. Vocês da aula. A professora de geografia que era evangélica. Caralho. Meu irmão, a gente quase foi expulso no último dia de aula, assim. Mas enfim, passamos lá, Hacking para um Sonho, para todas as pessoas de 15 anos, 16 anos. Será que o Hacking para um Sonho, hein, Bruno? Era o que foi aquele filme Kids pra gente nos anos 90? Não, o Hacking é pior, cara. Mas Kids será? Passava na escola, não? Kids era pesado por causa que era, mano, criançada, tá ligado? Não, e você era criança. Hack é pior. Era adolescente com droga e sexo, assim, era bizarro. Exato, eu acho que o momento, entendeu? Terminando porque assim, filme, quando saiu o Hacking, tirando, acho que o Felipe, a gente aqui já era tudo adulto. Ah, mas porque ainda assim é pesado, né? Que só a porra, mano. Não, tudo bem, não tô falando que ele é leve. Eu juro, ô Bruno, eu juro, não é piada, eu juro que quando eu assisti Hacking a primeira vez, eu pensei em procurar o telefone da Ellen Burstyn pra ligar pra ela e perguntar se ela tava bem. Pô, Kids é um filme muito da hora também, nesse sentido. Sim, na época... Não, mostrar, mas pensa o seguinte, Kids... Pra mostrar o adolescente, né, mano? Então, e aí o Kids, a gente era adolescente assistindo, esse é o ponto. Sim. É, que a ideia era conscientizar sobre a AIDS, que tava fodendo geral naquela época lá, né? E o filme escrito pelo Harmony Korine, que na época tinha 19 anos. Então tinha acabado de passar pela adolescência. O Larry Clark aí, ele é um desses que sempre mostrou a juventude. A juventude que as pessoas não queriam ver, né? E aí eu lembro que... Porque eu fiz teve um ano específico da escola que eu fiz a feira de ciências sobre HIV, né? E aí o filme que a gente tava passando na TV era o Kids. Caraca, mas deixaram você passar na escola, mano? Mas esse filme não passava na escola? É, de vez em quando alguns professores colocavam alguns filmes perturbadores assim pra passar pras crianças mesmo. Que é o PSA, né? Tipo, pra aterrorizar. Apesar das situações, ele é muito mais light que o Hacking. Pô, o Hacking tem as cenas explícitas pra caramba, né? O Kids não é tão explícito assim. Então, mas o Hacking não é filme pra adolescente, cara. Ah, o Kids também não, né, Bruno? O Kids, ele é R, né? Ele é também? Deve ser, né? Acredito. O Kids é R, mano. Não sei se é não, o Hacking com certeza. Pra maior de 17 anos, é. É mesmo? Tem algum stream hoje, o Kids? Vamos ver aqui. Eu não sei nem como é o nome em português. Ele nunca teve. Sempre foi Kids aqui, né? Kids, eu acho. Você já viu os outros filmes do Harmony Korine? Kids, não tema, não tema. Não é só esse problema. Ah, lembra-se da música do filme? Vocês já viram os outros filmes do Harmony Korine? O Kids é o mais normal de todos. Bem que ele é só roteirista, né? Mas é o mais normal de todos. Não lembro dele. Ah, o Spring Break dele, né? Spring Break é dele. O Beach, você nunca viu o Beach Bum, não? Que é o com o... Que o Matthew McConaughey... O Matthew Maconha é simplesmente um maconheiro que mora na praia, amigo do Zac Efron. Com a Isla Fisher, o Zac Efron, né? É, isso. E ele tem um filme que é bizarro, que chama Mr. Lonely, que é loucura demais. Kids, oficialmente, é mais perturbador que Hacking. É com o Diego Luna, inclusive. Porque ele pegou NC-17, filho. Caraca, hein? NC-17 quer dizer que nem se teu pai estiver lá, você entra. O Hacking também não, hein? Duvido. É o nosso 18 anos aqui, né? 18 anos aqui no Brasil, ele tem essa recomendação aí. Filme que é 18 anos, você não pode entrar, não pode entrar, menor de idade. Nem importa. Ah, meu pai tá aqui. Não importa. O Hacking deve ser, assim, proibido pra maioria das pessoas, não importa a sua idade. Mas falar, o lance entre o Kids e o Hacking é que, tipo, o Kids, ele faz uma parada bem focada na realidade. O Hacking... Isso. O jeito que o Aronofsky filma é uma parada tão perturbadora que, pra mim, é o mais próximo assim, que chega de um pesadelo mesmo filmado, assim. Sabe aquela parada que você sente quando você tem um pesadelo? É meio que quando é meio que tu assistia aquelas paradas. Aqueles cortes. Você quer acordar, tá ligado? Aquele monte de corte que ele faz e tal, e, porra, geladeira andando pra cima da mulher. E os bagulhos explícitos, mano. Tipo, os caras mandando a heroína pra dentro explicitamente. Pô, a cena do, mais ou menos do final lá da... Caramba, como é que chama a atriz? Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, tipo, naquele bagulho, ela com a outra mulher lá, um negócio... É bizarramente explícito, cara. Porra. Não, é explícito, não é cena de pesadelo, os caras olhando assim, e tipo, como com aquele... Eu vi uma vez, que eu não sei, os caras contaram quantos cortes tinha esse filme. O bagulho todo escuro e a mulher suando, e tá tipo... Porra, tem trocentos mil cortes, que ele faz, ele faz a agulha, ele mete o corte, faz o corte da bagulho entrando na veia, e... É muito pesadelo, cara. Deixou é, até o gatilho pra caralho, né? Deixou até o Gaspar Noé tonto naquela cena ali. Né? Não tem... É um bagulho de louco, filho. É muito... O Kids é assim, pô, o menino entra no quarto, aí na hora que ele sai, todo mundo tem AIDS, é isso. Mas não é, não mostra, tá ligado? O bagulho. Resumo do Kids. Tá ligado? Mas não é um negócio explícito e perturbador igual o Edu falou. É que parece muito... O Kids, ele parece muito real. Exato, acho que é. O Hack, ele parece mais ficção, assim. Isso, sabe? Isso. Ele tá muito tipo, não à mais toa, lúdico, sabe? Todos os atores do Kids, era, eles falavam, galera que fica aí na rua fazendo vagabundagem, vamos virar ator aqui, fazer um filme. Era isso, né? A maioria dos atores ali são isso. E só pra confirmar, o rating do Hacking é 16 mesmo, então é R, né? Porra, a galera tava bem mais light nos anos 2000, hein? Em 2000 mesmo, já achou que o mundo ia acabar, né? Já liberou geral. Inclusive, uma das atrizes do Kids é a Rosario Dawson, né? É, a Rosario Dawson e novinha. Tem aquela... É? Sim, e tem aquela Chloe Sevigny também, ela tá no... A Chloe Sevigny também, é verdade. Sim. Também tá, é verdade. A nossa Ahsoka. Cara, eu não lembrava da Rosario Dawson no Kids, mano. Bem jovem ali, né? Eu vi um filme com a Chloe Sevigny outro dia que ela tá irreconhecível, que é o filme último do... Argento não, caramba, do Galdagino, ou penúltimo, sei lá, que é com o, de novo, com o menino do Duna lá. Diego Luna? Não. Não, Diego Luna é do Star Wars. Willy Wonka novo? Chalamet lá. Achei legal o filme. Confundiu o deserto. Achei legal, né, Corpos Quentes não é outra coisa, caramba, mano, minha memória foi pro espaço. É um bom nome de filme. Bones and All, que chama, em inglês, como que será isso em português? Até os ossos. Até os ossos. Bom filme. Bom filme. Esquisito pra caramba, igual os filmes do Galdagino mesmo. Vamos aqui responder perguntinhas aqui rapidinho, só pra gente fechar. Bruno Oliveira, falem sobre Ted Lasso. Acabou o Ted Lasso, né? Eu tava assistindo essa semana a última temporada. Essas semanas a última temporada. Bem gostosinha. É, mas é um bagulho meio bobo, né? Demais, não sei o que bobo, tá rolando. Bobo. É. Apesar do episódio de Amsterdã ter sido iradíssimo. Você já chegou nele? Sim. É bem, claramente um negócio a mais ali. Os caras vão fazer um episódio pra sair dessa fórmula, sabe, sitcom da Warner sem risada. Porque é isso, né? Caraca, tu tá criticando Ted Lasso, cara. Eu cheguei na casa dos meus pais outro dia e eles estavam assistindo a bagulho que tá a febre do Netflix agora, que é a série do Sheldon novo lá, né? Novinho. Sim, do Jovem Netflix. Sheldon. Eu não sei por que tá na Netflix, é o bagulho. Acho que a foi a Warner tá licenciando um tanto de coisa, né? O Warner Bros. A HBO Max, né? O barra mudou Warner. Mudou de planos, filho. Mudou. Eles. O David Zaslav falou assim: esse negócio de se fechar dentro do seu próprio stream não é uma boa ideia. Vamos vender licenciamento porque a gente ganha dinheiro garantido aí. E a Netflix com certeza vai querer as nossas produções. Aí várias produções da HBO e da própria Warner estão começando a voltar para a Netflix, né? A Netflix que tinha um. O Friends como seu maior fenômeno, né, de audiência. Sim. E aí deixou de ficar no Friends na Netflix pra ir pra HBO Max exclusivo. Aí, hein, vai começar, hein, Juras? Agora vai. Hã? O Snyderverse, continuação? Oh, então, eu queria perguntar essa parada pra ti, Juras. Por exemplo, ontem... Desculpa datar a parada, mas teve um evento lá que mostrou o trailer do filme do Snyder. Trailer irado pra porra, um monte de ator famoso... E não vai pro cinema esse filme? É porque é financiado pela Netflix, né? Porra, mas não é triste isso, cara? É triste porque... Mas é o serviço da Netflix é streaming. Porra, velho. E aí... A não ser que ele queira disputar alguma categoria de premiação, aí ele lança uma semana no cinema. É, lança uma semana no cinema, pelo menos. Inclusive, as regras estão mudando pra ficarem duas semanas, né? Mas... A Netflix talvez faça isso com o filme, mas é só pra garantir premiação mesmo, sabe? Eu acho triste. Eu, inclusive, eu falei no perfil da Netflix, falei assim, lança essa porra no cinema, cara. Porra, né? Puta trilha irado, Anthony Hopkins narrando. Teve uma época que eles fizeram isso, tinha alguns que saíram no cinema. Sim, sim, mas a, semana, o Ted Sarandos, o novo comandante da Netflix aí. Ele é anti. Ele falou assim, não me importo com cinema, meu trabalho é streaming. E aí o pessoal do cinema ficou meio puto com ele. Perdeu, e ele é verdade. Então. Perdeu. Ué, mas os caras do cinema vêm falando que streaming não é nada e agora sim. Os caras ficam ofendidos. Sim, cara, sim, o Ted Sarandos ele falou isso. Cara, tá rolando a greve aí dos atores, não sei o quê. E aí os cinemas vão ficar sem cinema. Ele falou assim, eu tenho pelo menos 3 anos de conteúdo aqui guardado. Eles podem ficar de greve o quanto que eles quiserem. Caralho, filho da puta. Aí é zoeira já, né, moleque? Porra. É, ele mesmo fala assim, a greve é só em Hollywood, o mundo inteiro tá produzindo conteúdo. Caraca, aí é alopração também, né, mano? Ele não. Cara, ele é meio foda-se nesse sentido, porque. É, o cara é meio ele sabe que mas tá certo. A galera do cinema enche o saco dele toda hora, falando que a Netflix tá tirando o público do cinema e que a Netflix é inimiga do cinema, não sei o quê. E aí o cara tá protegendo o dele, né? Então toma essa aqui. Mas protegendo da pior forma possível, que é criando inimizade? É. Mas, né? Os caras tão na crista da onda, né, mano? Netflix. Todos os streams estão quebrando. Todos. Todos eles. Não tem nenhum que esteja bem, exceto a Netflix. Mas o Netflix é aquele caso lá do como é que você faz pra não ter ressaca, é só você ficar bêbado. Aí a Netflix é isso, ela fica o tempo todo operando no vermelho, ela nunca quer porque ela tá sempre no vermelho. Não, mas a Netflix, ela lucra muito com o stream hoje em dia. Ela já passou essa fase de que ela não... Que ela não conseguia lucrar. Hoje, ela lucra pra inclusive, caralho. Inclusive, ela já não tá mais naquela onda de escalar investimento ano a ano, né? Ela chegou a ter anos que ela investiu menos isso. Do que outros, né? Porque era um bagulho absurdo, assim. Eu acho muito estranho. Assim, eu entendo, tipo, o irlandês não tá no estreia. Não sei nem se passou no cinema, mas no caso o irlandês teve que ir pro cinema, não teve? Pra concorrer lá o Oscar? Concorrer a prêmio, não sei. Mas no caso, eu entendo. Teve, óbvio, filmaço do caralho, Scorsese. Porra, um dos melhores filmes que eu vi nesses últimos anos. Eu entendo, assim, mas esse do Snyder, velho, ele tem muita cara de cinema. Tanto pelo estilo, pelo gênero, pelos atores, ele tem muita cara de cinema. Ó, Bruno, só pra colocar números, né? Saiu o balanço do último trimestre, né? Saiu em julho, né? A Netflix teve um lucro de, nos últimos 3 meses, de 1.490 bilhão. Lucro, tá? Lucro líquido, 1.490 bilhão. Sabe o que é uma diferença também, Juras? É justamente o contrário do que o Edu tá falando. Se você pensar, o Netflix tá tão focado no segmento dele que ele pode se dar o trabalho de fazer esse tipo de conteúdo. Que nem a gente falou, tem conteúdo que não serve pra gente, mas eles encontram um público. Agora a Disney e a própria Warner, tipo, eles estão preocupados em produzir conteúdo pro stream, mas também tem que produzir pra cinema, tá ligado? E aí, tipo, fica sangrando. É, mas eles têm outras frentes também pra poder lucrar, né? A Netflix é só o streaming, não? Então ela tem que se virar muito pra conseguir. Então, mas é por isso que eu tô falando, o foco aí ajuda o Netflix, mano. Ajuda mesmo. É, a Warner tem TV, tem emissora, tem um monte de coisa assim, né? Eu entendo pra caralho eles fazerem o que eles fazem. Eu só acho meio triste esse filme especificamente não ter uma estreia no cinema, assim. De repente, o que o Netflix podia fazer, podia abrir uma sala Netflix, tá ligado? Salas... Já houve um tempo que eles queriam comprar, né? O Bambambá aí não falou que não gosta e tal? Não, eles iam comprar um complexo de cinemas e depois desistiram, né? Porque viram que não era o rolê, não. Eu acho que pela experiência, como o Felipe ou como o Edu tá falando, seria legal. Tipo, pô, eu quero assistir esse filme numa tela IMAX, por exemplo. Pô, legal, quero assistir no IMAX. Mas isso não vai passar nem nos cinemas delas, nos Estados Unidos, que ela é dona de alguns cinemas, né? A Netflix não é dona de cinema nenhum. Houve uma especulação de que ela iria comprar uma rede de cinema. E aí, essa era a ideia do o Reed Hastings, né? Que foi o criador da Netflix e que era o CEO fodão. Não, que ela saiu comprou. Ano passado, né? Não tem mais, mas ela definitivamente comprou os cinemas. Não, não. Existia uma... Tinha um contrato lá de aluguel de cinemas, assim, né? Que ela poderia colocar os filmes pra tentar premiação, né? Pra aparecer em premiação. E ela tinha um contrato com alguns exibidores, mas não era dela, né? Não, era não dela, ela tinha Netflix. Cinemas em Nova York e em Los Angeles, né? Tinha um cinema, porque a Lizzie, ela tinha... como é que chama essa porra? Alugado, né? Feito o contrato pra o cinema Netflix. Tinha isso lá, né? Pode ser que não tenha mais, mas ela tinha, né? Hoje não tem mais, não, isso. Ela pode ter tido por um momento, assim, exatamente na época que acho que saiu aquele filme... Eu lembro que nessa época que tinha essas restrições, assim, pra ela participar de premiações, ela tinha feito isso, né? Pra ela exibir os seus filmes nesses cinemas. E eram cinemas famosões lá dos Estados Unidos. Que estavam esses cinemas de rua e tal, famosos pra caramba. Tem um filme do Idris Elba que ele fez que é um dos primeiros filmes que, da Netflix, começaram a pintar em premiação. Acho que é o Beast of No Nation, Beast, né? Beast of No Nation, sim, sim. Beast of No Nation é de 2015, ele. Opa, porra, foi a época, cara, que houve esse rolê dos cinemas, Felipe, que ele disse assim, olha, tem que exibir, não, você só lançar no streaming não é o suficiente pra ele entrar em disputa de premiação, não. E aí eles começaram a fazer negociações aí de ter espaço garantido em alguns cinemas pra eles colocarem alguns filmes pra tentar disputar, mas hoje em dia eles não têm mais isso, não. Acho que foi o primeiro produto de filme próprio da Netflix que furou a bolha, assim, né? Sim, foi. De série foi House of Cards, de filme foi o Beast of No Nation. Apesar do filme ter sido vaiado em Cannes, né? Mas do público furou a bolha, né, cara? Só do streaming, assim, principalmente da época e tal. A Netflix exibiu os filmes dela em Cannes, em Sundance, e quando apareceu a logo da Netflix, ela era vaiada pelas pessoas. Cara, eles são dono ainda do cinema lá em Los Angeles e em Nova York. Só que eles não colocam, né, os filmes lá. Não sei se não colocam, não posso falar a verdade. Não tem, essa informação não tem, mas eles são comprados em 2020. Qual o nome do cinema? Egyptian Theater, de Los Angeles. Porque eu lembro disso na época deles. Eles compraram um outro muito famoso em Nova York também. Porque era esses cinema de rua super luxuoso que tava quebrando nos Estados Unidos, e a Netflix foi lá e comprou os dois. Eu não tô vendo nenhum que é dono dele, não. Pro Egyptian Theater tá em... É em Idaho, é? Ou não, cinema não, né? Los Angeles. Hollywood. LA? Hollywood, Los Angeles. Mas enfim, esse cinema não é muito falado, não, nesse sentido, não, de que ela lança as coisas lá, não, sabe? Eu acho que deve ser o cinema pra garantir, talvez, ou... Não sei como é que é, pode ser que desde então eles tenham escondido ele aí, mas... É, porque o Reed Hastings, né, que era o antigo dono, ele curtia essa ideia. Ele, inclusive, falava que poderia ser uma forma de... da Netflix ter mais lucro com algumas produções, além do só o streaming, né? De colocar o filme no cinema, de ganhar bilheteria e aí depois ele entrar no streaming, né? Mas aí o Ted Sarandos falou assim, nosso negócio é streaming, compadre. Quiser assistir, assine Netflix. E aí, inclusive, Bruno, só pra efeito de raciocínio ali, quando eu falei do último trimestre, a Netflix teve uma receita de 8,190 bilhões nos últimos 3 meses, aí tendo lucro ali de 1 bilhão 490 milhões, entendeu? Ou seja, ela lucra bastante com o streaming hoje em dia. Ela não lucrava, tipo, 8 anos atrás, mais ou menos. Que aí ela sempre operava no vermelho. Mas chegou no ponto que ela começou a lucrar demais, porque ela cresceu muito de assinantes, que é o sonho de praticamente todos os streamings, né? De ter esse equilíbrio. A HBO Max conseguiu um equilíbrio de empatar, de não dar lucro nem prejuízo. Agora só, recente. Inclusive, no último trimestre, ela deu prejuízo novamente. Mas ela conseguiu empatar... ali cortando um monte de coisa. Cancelando filmes, tirando o filme do catálogo, essas coisas todas, né? Então, enfim. Não sei porque que a gente chegou aqui, a gente tá falando de Ted Lasso, né? Ted Lasso. É, eu acho muito, muito bom, mas assim, tem uns episódios que são muito bobos, assim. Eu gosto bastante. Eu acho que ele é um produto. Foi um produto da pandemia, assim, sabe? Que muita gente assistia pra ficar bem. Tava todo mundo mal pra caralho. E aí assistia Ted Lasso e dava uma risada e era meio feliz, né? Tinha um. É o futebol... Futebol... Como é que se fala? Ilusão, não. É futebol... utópico. Futebol utópico. Em que tudo dá certo, em que as coisas são decididas rapidamente. Tipo o boxe nos rock antes do 6, exatamente. Assim. Tipo aquela série Newsroom da HBO sobre jornalismo, que é um jornalismo utópico também. Em que só as decisões corretas são tomadas. Eu fui buscar aqui o cinema de Nova York que a Netflix tinha comprado, que é o chama Paris Theater, e eles passam os filmes da Netflix lá. Passou Mank, tô vendo aqui, o próprio filme que você gostou aí do... Não sei se você gostou não, mas é do cara que você gosta, do Army of the Dead, Zack Snyder, passou lá. Eles passam os filmes deles lá também. O que é um filme do ano passado? Mank é do ano passado ou 2021? Agora não sei. Mank é 2020. Não, 2020 não é. 2020. Não é mesmo. 2020. Que isso, véi? Tô falando, mano. O que tá acontecendo com o... Tempo e espaço. O espaço-tempo. Ó, tem um... Só pra fechar aqui, né? Aparentemente não passam muitos filmes da própria Netflix ali. Passam pouquíssimos, tá? Ah, só esse de premiação deve ser. Só esse de premiação. É, com aquela ideia que eu falei, né? O que é um filme de premiação o Paris fechou, do ano passado? O Paris fechou em 2020 durante a pandemia, reabrindo só em agosto de 2021. O que é um filme do ano passado aí de premiação da Netflix? Vamos ver se passou lá. Ah, Netflix. Five Bloods é 2020 também? Não, depois, né? Do Spike Lee. Deixa eu ver aqui. A gente teve aquele... Caramba, também é 20, meu Deus. Do Front. Passou, do Front passou. Só passa os filmes dela? Não, passam vários filmes. O que eu falei pra você ver do ano passado, a Athena também, do Romain Grava, passou lá. Então eles estão passando os filmes deles de premiação, estão passando lá. E vários outros filmes também passam. Inclusive filmes clássicos aí. É, o Glass Onion passou lá também. O Power of the Dog também, o Olho Pra Cima. Passou. Tic, tic, Power tic, of boom. The Dog passou. Tique, tique, bom. É, é isso. É um cinema com esse objetivo, né? De passar os filmes deles. Deve ser. Como foi falado ali, né? Muito bem, é isso. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Edu Alhai. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.